Azul aqui também escurece. Como cê sabe, nem tudo que parece. Na rua plana em que a mente sobe e desce. Pensa se tá na hora de uma prece. Preso na solidão por opção. Na prisão que sozinho criou um covarde. Alguém que desafiou leis e regras que o homem criou. Milhão indo na contramão, devido a isso não dorme há uns dias. Alto consumo de porcaria, enquanto a louça cresce na pia. E o cinzeiro vira o castelo de cinza. Uma alma, uma porta, uma vida. Sobe num elevador em busca da ponte. Se não virar, volta pro 12. Amanhã, em algum lugar tem fogo na rua, atiraram pra matar drogas. Bem via cá, perigo aos pais, alguém aqui jaz. Mas nasce esperança em forma de criança, mudando algo onde não tinha mudança. Glória, foco antes do óbito, sem precisar ter o diabo de sócio. É, irmão, agradece aí pelos bagulho que você mandou. Logo menos tô encostando aí na quebrada também, tá ligado? Montei meu semi-aberto aí, manda um beijo pra mãe aí, pra avó, pra família aí. Você tá ligado, né, moleque? Agora você é o homem da casa aí, tá ligado? Aí pode ir pra que é nós, mano. Se precisar aí, é só encostar lá nos meninos lá, que a ferramenta tá em cima. Tô trancado, mas é daquele jeito ainda. O corre é o mesmo. Firmeza, moleque. Fica com Deus aí. Um abração.